トスティ ー。はい、テクモト。今日です。 Wait a minute. Não é o nosso horário tradicional. Alguém adivinha aqui qual é o horário, né? Ah, tá. Tá gravando. É. Bem-vindos ao podcast de Natal do Regionalta. Mata! Que? Ela tá viva. É, pra quem não sabe, Sagat está matando zumbis. Estamos longe da nossa base. Usando caipiras. Estamos longe da nossa base tradicional. Um lugar alternativo que pode ser o lugar oficial. Graças ao UFC. Ou não. Graças ao UFC, a gente teve que sair da nossa. Cara, não fale de você em terceira pessoa. Você apenas deve. Você é o quê? Coisa natural. Tá? Você é o quê? Você é o quê? Você é o cachorro. Você falou palavrão. Isso é muito tenso. Isso é muito tenso. Não, mas é bom que ele fale de novo, porque quando ela fala, ele tem que falar de novo. Hoje foi festa de tarde, ou para outros. É uma coisa extrema no Natal? Ah, acidente tem muito. Cara, é meio que óbvio, porque Natal gera movimentação, gera agito na cidade, e aí a cidade vai. Movimentação é uma coisa. Natal, cara, vocês viram a nova Mamãe Noel do Belo da Semana, velho? Desculpa, nossa, Eu posso, cara. Achar bonita é uma coisa. Gostosa mesmo. Falar isso na rádio é outra coisa. É outra coisa. Dizer coisas como eu vou é outra. Não. Enfim, não insinua que você gosta das pessoas. Porque não pode, as pessoas podem se sentir de peso. As pessoas podem se sentir ofendidas. Como assim? Isso é uma coisa boa. Não, vindo de você. De você é meio estranho. Tipo, a gente tá gravando aqui, o cara tá jogando. Vamos lá. Vamos ver se consegue fazer ao mesmo tempo. Você vê que Natal é sinônimo de basicamente três coisas: felicidade, tristeza e cachaça. É, principalmente aqui na nossa cidade. É, sabe uma coisa que me deixa bem chateado no Natal? Forró e brega na noite de Natal. Cara, pior que rola. Sempre é. Não, o aniversário. Teoricamente que é o aniversário. Um corno. Tudo bem, só sua renda do Papai Noel. Mas eu não vejo outro motivo pra ter falado de chifre, de galhada no Natal. Não vejo. Cara, se bem que é renda. Eu fico muito se alegrar. Poxa, leve. Muito certo, cara. É. Tipo, enfeite sua casa. O que mais? Faça o tempo com sua família, seus filhos. Pegue sua família. Eles não vão ser bonitos pra sempre. Seus amigos. Isso. Seus filhos, seus primos, sobrinhos. Seus pais. Façam uma ceia. Botem uma música de Natal. Noite feliz. Aquela coisinha assim. É triste, não, mas é Natal. Principalmente. Se você quer se poluir com esse tipo de coisa... Como você sozinho. É, se tranca numa casa, numa cabana. Faça um lugar se a si mesmo. Se autopolua se a si mesmo. Polua-se a si mesmo. Porque ninguém é obrigado a ouvir brega, forró no Natal, cara. Poxa, ele tá no Natal hoje, que legal. Ninguém é obrigado a ouvir isso em dia nenhum. Mas principalmente no Natal. Tipo, será que a sua família é legal, reunida? Poxa, família legal. De repente ela fala, o cobre do céu. Poxa, negão. que vai pegar a sua mulher. É, não! Ou pior ainda, ou pior ainda. O vizinho é aquele religioso, tipo Ned Flanders, sabe? É. Aquele carol da igreja. Aí tá lá orando, aí tem o Homer, orando ele, a família dele. Aí liga lá do lado aquele som. Olha o Homer. Vou pegar tua mulher, vou pegar tua mulher. Ah! E você, Satanás? Não deu uma de Homer Simpson, como tá dizendo essa gata aqui. É. Aquilo é uma sátira, aquilo é um desenho animado, não é pra acontecer na realidade. Não vai nem compensar por isso. Esse negócio de Natal me lembra o seguinte: uma situação que o Dark Mind contou com a gente há muitos podcasts atrás. Mata, menina vai matar. Ele matou um zumbi. Digamos, é tipo a bruxa do Left 4 Dead. É. Enfim, tipo uma situação do Dark Hall. Ficamos mais fácil. Baseado no Left 4 Dead, né? Possivelmente. Cara, tem o Hunter. Tem a galera não tá vendo, depois a gente discute isso. Tem o cara grandão, tem a bruxa, zumbis normais. Você não vou virar o gameplay disso, eu vou ver, pessoal. É, vamos ver, já, eu vou postar no Facebook também. E aí? Não, vamos comentar uma coisa. Como eu tava falando? Um milagre de Natal aconteceu ultimamente? Conte. Ignora o que eu disse. Ignora totalmente. Aconteceu uma coisa muito linda. Quem acompanha o nosso Facebook, quem não acompanha, tá coisa séria, antes de pegar câncer, ele quer ver. Aqui choveu. Não, é. Choveu. Estava no domingo, choveu. Quem viu no Face, soube uma noticiazinha. Teoricamente. Muito teoricamente. Imagine o amanhã de domingo. E no domingo chuvoso, frio. Que a tempestade do capiroto. O rapaz, sozinho não tinha o que fazer. Mexer no computador, na chuva, né? Vou ligar na tomada lá do lado de fora. Do lado de fora, porque lá de dentro, na segurança do celular, é. Não. Muito mainstream. Que aí, segundo relatos, né? Segundo relatos da própria pessoa. Da própria pessoa, um raio. Sem qualquer. Uma descarga elétrica. 1,26 gigawatts. Uma descarga elétrica proveniente dos céus. 40. Shazam! Tem gente que morre metendo dedo na tomada 120. É. Daí mas ele não. Não! Ele aguentou um raio no Joseph peito! Klimber. É mesmo! Ele é Joseph Klimber! Tipo, o Shazam caiu no peito dele em alta teórica. Vamos ver. Tipo assim, ele tava sentado, viu o raio caindo, levantou, tirou a camisa e dai! Vamos dizer pra vocês de verdade. Dark Holly apareceu com a gente dizendo que caiu um raio nele, tinha um hematoma no peito dele, a máquina dele apagou todos os podcasts que a gente tinha gravado preparado especialmente para vocês. Curiosamente, só os podcasts. Só os podcasts. Não foi só os podcasts, foi os podcasts e o material para editá-los. Não, foi a partição, o lugar onde fica os dados. Foi só o material de trabalho dele. Foi metade do meu HD. Agora o hentai ficou intocado. Ei, ele estava segurando o pendrive. Tá bom. Porque é uma máquina, não aguenta, mas o pendrive aguenta. O pendrive aguenta mais dois. O pendrive não estava lá. Como o pendrive consegue segurar todos os hentais? É um pendrive de 8 GB. É tipo o parente do MacGyver, o pendrive. Não, pendrive de 8 GB. Ele disse que um dia ele disse pra mim que tem quase 50 GB de rentais. Isso é inveja. Tanto dos meus rentais quanto do quadro eu ter sobrevivido ao raio. Cara, porque são poucas as pessoas que sobrevivem aí. Um segundo! Não, bem, lésimo de detalhe. No momento que você vai apresentar uma prova concreta de que você levou um raio no seu peitinho. Eu vou admitir que você levou um raio no seu peitinho. Eu estou. A gente vai correr atrás dos vídeos da câmera de segurança. Que detalhe. Vai ser feito o quê? Não, porque os fantasmas não aparecem nas câmeras? Que tá desligado, é um bug. Por que não tem filmagem de você levando o raio? Porque estourou o no break. Segurança. Na câmera! Porque nem o no break. Vem. O no break que tava lá no caçal. Caiu no Dark Hall. É. E o no break tava na sala, pivou o notebook, não. Apagou só. Não é Linux, é Chucknowit. Eu vou dizer uma coisa, olha só, o no-break da câmera de segurança fica ligado. Por quê? Porque as câmeras têm que... Sinais da mentira, quando você começa a gaguejar... As câmeras têm que estar gravando com energia. Com energia, aquele no-break... Ah, pá, você quer gravar com vento. Com energia, quando falta energia lá. Então, gente, pra aguentar as câmeras com pelo menos, o quê? Meia hora? Ai. Isso que serve o no break, acabou, né? Aqui, região nossa também é cultura. Você só acaba de aprender para que serve o no break. Só que junto com o meu computador. Quanta utilidade que você falou, né? Tá, o que eu estou querendo dizer é que ele estava ligado também, que também pegou uma descarga e se. Mas pegou. Nada mais na escola estava ligado. Tipo, é um verdadeiro milagre do Natal. É um milagre mesmo, que o problema está aqui funcionando na nossa frente para evitar isso. Não, e o pior é que o computador está funcionando. É. Mas os arquivos foram embora. Porque não. Porque afinal tem os resistores e capacitores que aguentam 10 volts, 20 não, volts. Eu ia me. Eu no ia, máximo, eles não queimaram. Eu ia me ver numa situação assim. Eu ia. Coloque-se no lugar do Dark Ron. Você no mínimo ia fritar e o teu computador. Cara, ele tem muita gordura corporal, era pra ele ter fritado muito. Era pra ele estar fritando até agora. Sem contar que a parte do colégio ia pegar fogo. Cara, pegou. A secretaria, mas você trouxe a secretaria. Ah, só na secretaria. Não. Ele tava lá fora e o fogo pegou fogo dentro. Não, cara, parou. Mentira se torna verdade quando a pessoa quer acreditar. Pai, vamos mudar de assunto. Vamos voltar pro Natal, vamos voltar. As coisas aconteceram exatamente do jeito que ninguém dava pra saber. O no-break, olha. O no-break. É um raio bandido, eles contam as provas. Gente, vocês estão conseguindo entender o que aconteceu? Pois é, né, gente? Olha só. O raio chegou na Terra e ele falou, ninguém vai saber que eu estiver aqui, eu vou apagar meus rastros. Era um psico raio. O no-break queimou. E tanto é que tá até o cheiro lá de queimar. Então, até hoje. Hoje é segunda. A não ser. As maiores histórias mentirosas começam com até hoje. A não ser que tenho que cozinhado alguma coisa naquela secretaria. Eu não vejo. Não existe explicação pro cheiro que está lá até hoje. Então, história de natalina de pescador. Não é. Olha, eu só sei que eu sobrevivi, minha marca. Conte, coloque, postem essa história num site de creepypasta. É. Mas enfim, a única coisa relevante disso tudo. É que eu estou vivo. Não, é que perdemos o podcast. Detalhe. Mas nós perdemos o podcast. Então esse aqui é o primeiro podcast da segunda fase do Feijão. Vai começar bem o ano, né? É, começou já. Ou seja, nós estamos sobrevivendo. Acho que Thor não gostou do que a gente fez até agora. Odin, você não pode comigo. Odin. Como assim? Odin chegou com o Thor e disse: tá no raio do. É por aí. Tá bom. Vamos falar de Natal. Zeus, você não me aguenta. Natal. É, agora ficou. Natal! Eu estou vendo aqui o meu querido Sagat jogando. Vou matar esse zumbi, né? Tá, pois é, ele tá desesperado aí querendo vencer esse jogo. E eu lembrei o seguinte: neste Natal, para a tristeza de muitos, não terá The Walking Dead. O quê? Cara, em primeiro lugar. Porque todo Natal deveria ser presente, né? Muita gente é fã desse seriado. Eu, por exemplo. Os seriados, cara, pois é. Os seriados param no ano, durante o ano, no final do ano novo. É. Mas no Natal continua, ainda tem pelo menos um último, mas não terá neste Natal. Uma das coisas mais legais dos seriados no Natal são os especiais de Natal. Pois é. Aí sim. Como seria um seriado, aliás, um episódio especial de The Walking Dead? Seria assim. Eles comemorando Natal. Olha, filhão. Aí o moleque abre lá, o filho do Rick abre o presente. Achei pra você um presente. Toma aqui esse rato cozido. Não, ou melhor, quer dar um presente irado para ele? Legal. Irado pra ele. Ah, toma isso aqui. Quando ele abre o presente, uma carabina, uma seta. Isso aqui é pertinho. Eu gostaria de ganhar isso do papai. Aí uma dica: joguei uma carabina. Todo mundo. Eu tenho. Do jeito que você tá, até eu, cara. Eu tenho uma pergunta aqui pra vocês. O que vocês desejam mais do que tudo neste Natal? Além de uma carabina. Além Cara, sinceramente, eu desejo consciência. Cara, ela tá tão bêbada assim, meu amigo. É muito ruim. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu não bebo. Já começou, nem detalhe, eu não bebo. É muito ruim você ver uma festa que deveria ser tão bonita, porque é a comemoração em lembrança ao nascimento de, até pra quem não crê na fé cristã, é o cara. Jesus, ele foi o homem mais... o melhor homem do mundo. Se, pra quem acredita que ele foi só um homem, mesmo assim ele foi um cara iluminado. Os budistas comemoram. E eu como... o nascimento de Jesus, porque ele foi um cara bacana. Exatamente. Esse é o conselho. Eu acredito que ele é Jesus mesmo, Deus e tal. E acredito que essa data é muito importante, porque mesmo não sendo a data certa, porque segundo os historiadores, Jesus nasceu no meio do ano. É... é uma data que você tem que ser lembrada como coisas boas. Aí a pessoa vai lá, enche a cara e mata pessoas na rua. Vai dançar forró. E o pior, vai dançar forró. Não, não, depois vai dançar forró. Bem, cara, bem, como você pode sobreviver se você matar uma pessoa? Olha só, se não fosse pela parte do forró, seria praticamente sacrifício pagão, mano. Porque beber vinho, embebedar a pessoa, matar. Então seria um tipo, nada contra o forró, sacrifício clássico para um deus. Tipo, não, a quem gosta, nada contra a pessoa quem gosta. A gente, só não concorda com esse tipo de coisa, de a pessoa não usar da data, entendeu? É. Não, não aproveitar como deve ser aproveitado. Cara, é uma data para reunir a família, pensar em coisas boas, ou você pensar para mudar essa e tomar um jeito na sua vida e ser uma pessoa melhor. Tá. Eu só tenho uma coisa a dizer. No Japão, eles, o Natal, ele é uma data muito usada por jovens pra, sei lá, pra iniciar relações. Tipo assim, começar o ano com aquela sua nova namorada, passar o ano, sabe? Receber aqueles presentes que o garoto espera, sabe? O garoto de 17 anos... Ah, tá... não pode, é ambiguidade, seu jumento. Como assim? Mas vai pra... O que que o Black Rod... tipo, o sonho do Black Rod, ah... O que? Receber de presente. O que que é? O que que será? Aquela sua amiguinha. Que é Dark Holly. Amiguinho. Tudo que o Dark Holly fala geralmente tem a ver com isso, mas... Assim, é por isso que esse programa não rola ao vivo. E você? E você, Thiago? O que você deseja pra esse Natal? E você, Sagatti? O que você deseja pra esse Natal? E você, Sagatti? O que você deseja pra esse Natal? Rapidinho. Quer que ele passe rápido, gente. Já era. Já era, mano. Ferrou. Deu acampamento, já era. É, não pausou. Chama o Rick. Chama o Rick. Chama o Rick. Chama o Rick. Onde ele ganhou? Então, pro Natal. Pro Natal eu queria. Matei uma escopeta. Não sei. Ele não tá concentrado, ele tá tão desesperado. Ele queria que o especial carregasse mais rápido. Ele queria mais rápido. Pra ganhar assim, eu nunca tive um carrinho de controle de bola. Ah! Conte aí sua infância. Como foi sua infância? Você se minha infância, minha infância muito tranquila. De Natal, de Natal. De Natal, Natal eu gostava muito de Natal, era a única data que eu apanhava. Tá certo. Isso é uma coisa legal do Natal. Acho justo, acho justo. Acho até digno não apanhar nada. Aí eu, minha tia fazia, escrevia a cartinha pro Papai Noel, aí ela chegava, ah, mamãe, deixa eu ver a cartinha que escreveu Papai Noel. Aqui, tia, mostra a cartinha pra tia. Aí dava uma hora, dava um tempinho, às vezes até de cara chegar comigo, manda mãe vir comprar teu presente. Hoje não há mais respeito nem pela mentira. What? Tá bom. Acreditar, fazer criança matou acreditar o Papai Noel, praticamente. Fazer criança acreditar no Papai Noel, você está fazendo isso muito errado. É. E aí eu pedi, às vezes eu dizia que eu queria bicicleta, às vezes eu dizia que eu queria um boneco, eu nunca ganhava o que eu pedia. Aí chegou uma época que eu parei de pedir e fui ganhando. Não tá me importando se eu ia gostar, se vai muitas era presente, meias, eu ia brincar. Muitas meias, muitos conjuntinhos. É, bom. E mais um que eu sempre tinha vontade de ter, que eu via todo mundo brincar, mas eu nunca tive, foi era o café do carrinho de controle remoto sem fio. Ou com fio. Ou carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto. Nunca teve. Não. Esse agora vai ser nosso objetivo de vida. Exatamente. A gente vai... Não. O quê? A gente vai arrumar. Arrumar aqui, eu não dou nada. Eu não dou nada pro Sagatti. Não, tipo, não, a gente vai pedir pra você. Por que a gente não dá o carrinho pra ele? Porque a gente é pobre. Não. Então, você que está ouvindo esse podcast, você que está ouvindo nosso humilde programinha, e você tem um carrinho de controle de moto pra dar pra essa criança feliz? Rapaz alegre. Pra esse rapaz que ainda não está tão alegre quanto ele deveria estar, você pode encaminhar pra gente. Entre em contato com a gente pelo número 9287-4265. E você pode doar esse carrinho de controle remoto. Poxa, passa, vai ser muito lindo. Promoção: um lutador de Muay Thai crescendo. Você vai, se você fizer isso, você vai pagar todo o seu histórico do ano todo. Você vai ser uma pessoa boa. E mesmo vai ganhar carvão do Papai Noel. É isso aí. Vai correr menos risco de ter câncer. Aliás, é bem zoado isso. Tipo, Papai Noel tá lá na lareira, vê se o carvão é bom, menino normal. Aí ele dá um carvão, tipo, ele não... Ah, se o papai não é um monstro de gordo, como não, ele passa num buraquinho? Ele vai lá pra, só pra lixar o carvão. Tipo, o mesmo esforço que ele tem pra uma criança rica, ele vai lá lixar o carvão, cara. Tipo, ele entra pela chaminé, faz todo aquele esforço, se tremer, só pra lixar o carvão. Primeiro que ele não vai nem precisar levar carvão, porque já ele tem carvão. Ou seja, o papai não é vingativo. Não é, ele tem o prazer, cara. Ai, vou chegar lá. É um ponto muito... Tipo, chega ele entrando lá na casa da menina, aquela cara de troll face, né? Ah, vou colocar um carro. Quem não viu a foto do Papai Noel que eu postei no... Tudo bem, não é esse Papai Noel. Ah, é na página universal. Ah, aquele é o Papai Noel. O amigo From Hell. Santa From Hell. Eu aconselho as crianças a ficarem acordadas. Enfim, se você quiser mandar esse presentinho pro Sagatti, você pode mandar e você vai ganhar um super brinde aqui do Regional. Isso aí, promoção Regional Tá Espaço. Vai ser um brinde exclusivo, lembrando. Não vai ter outro brinde igual, não. Eu juro. Você vai ganhar uma camiseta escrito Eu fiz o Natal do Sagatti feliz. Não. Eu tenho algo muito mais considerado em mim. Que? Não, isso vai ser segredo, vai ser da hora. Não. Ficamos com a camiseta. Esse é o segredo com o Dark Horse, não é muito legal, não. Segredo. Enfim, se você quiser ganhar um prêmio especial do Dark Horse, justamente se for menina. Você não quer. Acredite, você não quer. Não quer. Você acha que você quer? Ah, poxa, eu quero. Não, você não quer. Promoção: faça o Natal do Sagatti feliz. Isso. Você vai ganhar uma camiseta dizendo: eu fiz o Natal do Sagatti feliz e o desenho do Uma arte muito bacana. Praticamente é uma camiseta exclusiva do Regional. Do Regional é legal, as camisetas são legais. É isso aí. Então, você já sabe: 9287-4265 pelo WhatsApp ou por SMS para participar da Ou vai lá no grupo do Facebook. Você pode entrar em isso. Isso mesmo. Se for lá no grupo do Facebook, pesquisar os membros lá, você vai ver nós lá. Manda uma mensagem. Sempre falando daquela qualidade de sempre. Enfim. Pois Então, voltamos ao podcast Natal. Estamos falando do Papai Noel que ele é gordo. Existem muitas situações presentes especiais em relação ao Papai Noel, nada contra a ser gordo. Eu tô falando do Papai Noel gordo. É. Como o Sagatti mencionou, ele tá na chaminé. Só não seja tão gordo quanto outro, como ele. Tipo, dizem que pra ele sair da casa, ele sobe pela chaminé. É. Como ele vai subir? Não, descer, beleza, né? Descer até que vai. Imagina ele fazendo aquela... Que ele vai subir, velho? Imagina ele subindo, tipo aquele cara do grito. Cara, aquele meninozinho descendo a escada. Eu imagino ele subindo a chaminé mesmo assim, com todo o troncho assim. É. Fazendo, rodando a cabeça. Vomitando. E teoricamente ele é uma entidade, então... Já não tá muito longe. É. Eu vi detalhe, nós acreditamos no Papai Noel aqui. Lá, em alguns países nórdicos, o Papai Noel é do mal pra caramba. É, que nem o gênio da lâmpada. Que nem a fada do leite. Todo mundo assiste o filme. Passa três pedidos, gente. Aí no final, vou levar sua alma. É mais ou menos isso. É, tem um filme chamado Santo, que trata do Papai Noel na crença lá dos nórdicos lá. Na real mesmo, ele é um cara velho, todo zumbizado, tal, cara de zumbi, montado num cavalo que também é meio zumbizão e tal, matando as pessoas pela cidade. É isso. No Futurama, o Papai Noel é do mal. É, no Futurama, por exemplo. Pode. É, outra coisa, tem um outro filme que é assim, olha só. Papai Noel é o diabo. Não é bom da ideia. Ah, é? Dizem que ele tem que fazer o bem durante 1000 primaveras. E na última primavera ele se liberta e aí ele traz o apocalipse. E é um filme super do mal. Tipo, os gnomos são demônios. Se bem que os gnomos são entidades malignas. É, dependendo do livro da história fantástica que você estiver lendo, os gnomos podem ser muito do mal. Ou naquele episódio de Chapolin. Na verdade, eles são do mal. Acredito que eles são do mal. Eu não acredito em nada que seja pequeno e saiba fazer muitas coisas com a mão. Vamos falar de Natal! E Natal aqui na nossa cidade, Itacoatiara, Amazonas. Brasil! Como que fica? Universo! Gente, o Natal aqui na nossa cidade é coisa, sabe? Coisa distinta. Em primeiro lugar, a gente não sai pra plantar uma árvore, senão o Ibama ou um índio. Com certeza. Primeiro que as árvores. As árvores. Primeiro que as árvores. Elas, que no caso é o símbolo. É o pinheiro, né? Somos nós. Aonde a gente vai encontrar? Pinheirinho de Natal, que lindo são seus ramos. É tudo artificial aqui, gente. Até o. Às vezes até os doces que ficam assim naquela cestinha são de mentira. São de mentira. Cara, uma coisa que eu detesto em festas. Não coloquem frutas de cera. Não tem o mesmo gosto. De plástico. É ruim. Fica grudado no dente, aquilo não sai. Não, é tenso, cara. É isso aí. Por exemplo, eu já me peguei comendo uma fruta de cera quando era criança. Ah, Jesus. Não, daqui, cara, no seu aniversário você comeu uma vela. Daqui, olha. É uma coisa, sabe, é uma mente complicada. A vela nem parecia com uma fruta. A pessoa entra nessa mente dele. Cozinha. É, vai meio que vai endoidar. Singular. Não. Ela pode até gostar. Conselho pro seu Xavier ficar longe do... Com certeza. Ele, tipo, não precisa do capacete que nem o Diogo Rinaldi. Ah, vem. Enfeite de Natal. Também tem uma coisa sobre enfeite de Natal? Não, então vamos começar na sua. Cara, enfeite de Natal. A árvore tá errada. Ah, pois é, eu falei. A árvore. A nossa árvore aqui é artificial. Aquela que até o... Cara, falando em enfeite de Natal, é no Natal que tem aquele berimbelinho em cima, que se tiver embaixo, visto, tem que se beijar. O nome daquilo é visto. É uma coisa que eu sempre senti falta no Natal. É isso aí. Tem aquela menina, poxa vida, eu queria ela antigamente, amor, te amo. Aí, tipo, eu queria aquela menina. Será? Eu queria que rolasse. Será? Um visto ali em cima, mas não tinha. Aquela tradição. Pois é. Isso é uma outra tradição estranha, tipo. O que eu queria ele estar fazendo entre aspas? Eu ia andar com um chapéu de visto. Visco. Um chapéu de visco. Opa, você está no vídeo? É, cara, ele ia dar com uma roupa de vídeo. Cara, mas olha só. É tão zoado aqui na nossa cidade que não tem um tenó, tipo, pra enfeitar. Tem aquele trenzinho lá do... Cara, você vai rapidinho. Eu confesso que já dei aquele trenzinho. O nome é Visgo, né? É. Parou embaixo do Visgo, tem que beijar, né? É. Se eu andar com o Visgo amarrado na cintura, minha... Eu devia mandar examinar minha cabeça por fazer isso, mas eu vou tentar. Ai, essa, meu Deus, é bom, meu. Sagatti sempre tem as melhores ideias, cara. Cara, isso é genial, mano. Uma cueca de Visgo. Aí a dica. O cinturão de Visgo. Dica pra quem quer. E vamos ao presente do Natal. É, uma dica pra você do cinto de utilidade. Pode lá no Japão, só pode ter isso. Visgo, panto e tal. Tentáculo, sim. Essa tradição de coisa de cortar árvore, é meio estranho. Tipo, a gente pega o ser vivo, mata ele, arrasta pra dentro da nossa casa, enfeita coisas dele, enfeita ele. Cara, tipo, e fica lá. Mas no cachorro, esperando ele morrer, não substitui a árvore por um cachorro. Não, não. Aí tu faz isso. Vai ser muito sinistro. Se coloque no lugar da árvore, tipo, tá ligado. Não, ligado. Se coloque no lugar da árvore. Se coloque no lugar da árvore, tipo, que comecem os jogos. Não, cara, imagina. Você triscou uma árvore aqui, você chutou uma árvore sem querer, machucou seu pé, mas vem os caras lá dos Estados Unidos e briga com você. Agora imagina lá, cada família pegando uma ou mais árvores. É. Dependendo da casa da família, ela pode voltar mais uma árvore. Ou por ano, na mesma época. Imagina o desmatamento. Vai ter muita gente, cara. Ou pior ainda, aquelas mulheres dão dó. Ah, isso aí não tá boa. Pega outra. Aí mais outra. Não, e o pior, já vi um filme. E o pior, você vai fazer uma cadeira com aquela árvore? Não. Você vai fazer um palito de dente com aquela árvore? Não. Você vai botar ela na sala, ela vai morrer, você vai jogar fora. Gente, só isso. Situação zoada. Tem gente de filmes, cara. Situação zoada de filmes de Natal. Só o Schwarzenegger. Filme dele do Natal, ele corta a árvore e ele carrega no ombro. Não, somente ele pra fazer isso. Schwarzenegger, ele é quase um Chuck Norris, só que não. Não, se o Chuck Norris for no Chuck Norris, ele levaria no vaso, na mão. Não, no Chuck Norris a árvore andando até que... Na verdade, eu acho que ele ia levar. Ele ia falar, vai. Ela vai. Simples assim. Não, ele ia falar... Aí ela descia. Ele ia pra sala dele, puxando a sala dele, ela abre e descia. Não, ele levava os enfeites. Ele levava a casa dele pro meio da floresta. Colocava a casa na árvore. Enfim, situações zoadas de Natal. Alguém já passou por uma coisa muito chata ou estranha durante o Natal? Eu passo coisa chata no Natal toda vez que eu vou passar Natal com a família da minha cunhada. Cara, Natal em si já é meio chato, né? Então... É chato, principalmente quando você é criança. Porque quando você é adulto, você encontra os rapaziada. Gente, deixa eu especificar. Você vai pro Natal, é chato aqui em Itacoatiara. Você vai pra igreja, obrigado. Obrigado. Não, aqui é outra criança. É zoado. Não, porque tem uma coisa, Natal, você ganha uma roupa nova, tá cheio de primos, parentes, comida, bibelôs, coisas que não podem quebrar. Ou seja, você não vai brincar. No meu caso, eu não vai roupa nova e tudo. Você não vai brincar, você não vai se divertir. Ou seja, se você é criança, Natal é muito chato. É. Você tá aí, fica esperando a ceia da meia. Duas horas com a barriga roncando. E a criança olhando desesperado para aquela mesa. Não, ou pior. Meu Deus, eu vou pegar a comida e vou embora daqui. Ou pior, você tá um pouquinho mais velho, aí você vai lá, poxa, eu vou esperar até meia-noite, vou virar a noite, legal, com meus amigos, jogando videogame. Aí dá 9 horas, sua mãe vai comer e dormir. Não, isso aí é tipo... Sei lá. Mas mãe, eu quero esperar. Não, as crianças vão comer agora e vão dormir. É. Sabe, sabe uma parada chata? Então, você tá andando no meio da rua. Aí você é atropelado, porque não pode andar no meio da rua, tem que andar na beirada. Você tá andando. Eu fui atropelado duas vezes. Fora de sua casa. Uma vez é acidente, duas vezes é burrice. Tá, mas continuando. Tá, foram três. Você tá andando no meio da rua, aí vem aquele, o quê? Bêbado de Natal. Aí você... Esse aí já tava pobre há 5 dias atrás. É por aí. Tipo, ele fica lá. Que o período de Natal é o. Ele pode beber à vontade. Sabe? Ninguém julga, né? Ninguém coisa. É só mais uma multidão. Não é aquela coisa. Só mais um The Walking Dead. É. Por aí. Aliás, diferente do carnaval, que tu tem que se trancar em casa. E a não ser que tu vá tem que se trancar em casa. Sabe, tipo, a vontade de subir, todo mundo tá lá naquela mesma raiva, menos tu. Você não sabe o que é homem, não sabe o que é mulher, não sabe o que não é nada. Quando você tem sido infiltrado lá. Ronaldo que eu diga. Ronaldo que eu diga, enfim. Tá bem. É como diz o velho e conhecido ditado: antes só do que ser convidado. Não, é. Antes chegar na hora do que mal acompanhado. Antes mal acompanhado por um convidado que chegou na hora para acompanhar o... Quem está sozinho? Venha. Sim, eu entendo. Ronaldo, que eu digo. Ah, vai. Então. Tá bem lá no meio da rua, aí ali tem bêbado. Deixa tua casa, tu pode deixar tua casa sozinho, porque outro passa, os parentes passam na tua casa, é uma arapuca dupla. Todo mundo quer que você quer passar Natal em casa, que os parentes venham. Porque não quer deixar a casa sozinha por ladrões. E no final do ano, alguns ainda saem, né? Alguns? Não, alguns saem, só que o Manaus foi mil, cara. Juventude, só falar foi mil pra nem mil. Não, alguns que eu digo, algumas pessoas saem de casa. É, tipo, os teus primos vão na tua casa e obviamente a casa dele vai ficar protegida, certo? Não, não é. Aí o quê? Alguém vai se lascar nessa história. Você entendeu errado, não são ladrões. São o inverso do Papai Noel. Eles entram nas casas e pegam as coisas e levam embora. A única coisa que eles têm em comum com o Papai Noel é que eles também comem a comida. É. Eu acho que isso vale também para os penecas de festa, né? É. Cara, eu nunca penequei uma festa de Natal. Porque hoje a festa, vamos dizer assim, invade a rua. Tu tá. Tu tá bem lá, andando, aí de repente. Tu vê naquelas cadeiras, saindo daquela casa, a festa invadiu a rua. Não, porra, tomou uma rua. É, realmente. Isso. Tem o Natal, família e tem o Natal família mais vizinhos. Agregados. É, vizinhos. É o rei do Natal. Tipo, agrega o pessoal que tipo, não tem como fazer Natal na casa. Ah, vamos lá na casa do vizinho, tem tudo. Então vamos lá. Final da festa, quando for ver, já fecharam a rua, já fizeram caramba. Mas sabe qual é o pior tipo de festa de Natal? É a festa da escola. Ah, é. Você paga mais do que você come. Mas o Joãozinho pega o refrigerante depois. Aí depois tem que levar o refrigerante. Aí depois os copos. O presente. Os presentes. Você tem que ajudar a servir. Ah, e já abre mais um parênteses aí. Amigo. Ah! Amigo oculto no Natal. Escola tem a parte. Porque Natal você dá presente pras pessoas, em repartições. Inclusive, um amigo meu. Eu não lembro, cara, das coisas que eu vi na escola. Assim. Caramba, o Sagatti tipo, ele teve amnésia. Você meio que foi pra escola? Eu fui. Eu ia. Umas três vezes assim? É, cara. Eu ia todo dia. Não, porque tinha um portão que a gente passava. E daí você passava de volta. Aí eu lembro. Aí você tava de volta na rua. Quando eu vi, eu tava. Tem um filme sobre isso, né? É tipo uma situação que o parceiro meu tava me falando, sabe? Um ambiente tão agradável que é a universidade e as pessoas não são muito chegadas uma com a outra. Tem que forçar. Tava falando, vamos fazer um amigo oculto? O outro chegou e disse, não, eu acho que aqui nessa sala é melhor fazer um inimigo oculto. Você dá uma bomba, uma primeira armada, sei lá. Não, porque nessa de amigo oculto, você acaba descobrindo que tem inimigos escondidos aí. É, olha, eu vou dizer, um amigo oculto, eu ganhei uma folha de papel com um palito meio desenhado aí. $1.09 acabam de ir pro lixo. $2 pegaram fogo. Não, e o pior, todo amigo oculto de escola vira amigo doce. É. Não, não adianta, você dá uma caixa de chocolate e recebe outra caixa de chocolate, todo mundo. Compre essa prova de caixa de chocolate, coma sozinho, seja feliz. É. Você vai ganhar uma. E pior, você vai ganhar uma da mais barata. Aquele chocolate tem gosto de recheio de biscoito. É. Não, mas uma vez eu fiz diferente. Às vezes sem o recheio também. Uma vez eu enganei uma menina. Ah, sabe aquelas bolinhas assim? Uma vez você enganou uma menina? Tá bom. Com boas intenções. Ah, sim, boas intenções. Não, Dark eu Watch. Não vou falar da minha vida. Enfim, da minha vida pessoal. Enfim. Tá. Sabe aquela... Como assim, vida pessoal? Você é net? Tá. Enfim. Continuando. Sabe aquelas bolinhas. Como assim, continuando? Tá, continuando. Tá. Sabe aquelas bolinhas de chocolate? Aquelas pequenininhas? Ah, de futebol 10 centavos. Amigo oculto, amigo doce. Eu coloquei, eu escondi no meu casaco um ovo de chocolate, né? Maiorzinho. Aí peguei aquela. Aí quando eu vim, cheguei assim pra menina, toma aqui. Ela abriu a mão, ela abriu a bolinha assim, aquela bolinha de chocolate. Aí ela ficou com a cara assim, tipo, o que é isso? Cadê o resto? Ah, ela esperava mais. Não. Isso era no Natal? Não, foi no amigo doce. Foi na Páscoa? Não, foi no amigo doce. Foi na Páscoa? Não, foi no Natal. Não, amigo doce, pode como assim? Ainda tinha ovo de chocolate no Natal? Não, porque eu queria dar chocolate pra ela, um pouquinho maior. Só que... Como você achou um ovo de chocolate no Natal? Eu sou demais, eu sou o cara. Não, você é igual, você é igual o Chuck Norris que vai no McDonald's e Não, ele vai no Bob's e pede um Big Mac. É, e isso aí. Ganha. Não, isso me lembra uma situação. Por aí. Que na escola, amigo oculto, o que que rolava sempre nos amigos ocultos? Tipo, uma vez eu ganhei um boné, foi a coisa mais legal que eu ganhei na minha vida em um amigo oculto. Cara, sabe o que eu achei zoado quando eu estudava? Tipo, eu tava na quarta série, amigo oculto. Tinha aqueles raio laser, né? Que era da hora, tio. Aquilo é demais. Era todo apanhando o raio laser. Todo aí mundo virou uma boate. Bacana. O UFC, bote expiatório do caramba, né? Pra não falar palavrão. O que eu ganhei? Uma cueca. Ih, nojento. Usada. Não, uma cueca mesmo, tipo, ela ainda tava... Ah, tá, no pacotinho. Só que o detalhe é que a cueca era muito grande pra mim. Cara, qualquer cueca é muito grande. Não, eu achei tão... Foi tão absurdo que os meus colegas... Sabe aquela coisa tipo bullying? Eles brincando com laser rindo de mim. Ah! Suado demais. Por que não pegou a cueca? Fez não, o pior é que eu dei uma caixa de chocolate. Uma bola e tacou na cara. Eu dei uma caixa de chocolate e ganhei uma cueca. E todo mundo ganhou um raio laser. Eu doido por um raio laser. Eu fiquei muito triste aquele dia. Por isso que até hoje eu não gosto de amigo puto. Sério, vamos fazer amigo puto. Porque eu não quero ganhar uma cueca de novo. Eu ia dar pra ele o sujeiro do meu amigo, mas. Ah, enfim. Natal é uma coisa bonita, uma coisa bacana. Não é, a gente já provou isso. Natal é uma coisa bonita se você fizer direito. É. Se você fizer direito, então... A gente tá falando do Natal ser zoado. A gente tá falando do Natal. A gente tá falando do Natal ser zoado aqui, Dark Oli, porque lá pra fora não é zoado. É uma maravilha. Sabe o que é zoado no Natal? O meu sonho, como por exemplo, o meu sonho é que o nosso Natal aqui seja que nem lá pra fora, nos States. É, porque por isso é muito show. Um detalhezinho importante no Natal. Não deu muito certo. Que você vê na TV e não é na vida real. Você tá vendo lá neve, pessoas de casaco. Isso seria da hora. No chocolate quente, você lá no seu quarto de cueca, na condição ligada, se abanando, suando. Isso. Olhando pra TV, vendo chocolate quente, neve. É. E tu tem de guerra de neve. Não, cara, eu queria muito. A mesma coisa eu penso sobre o Halloween, mas não vou falar de Halloween agora. O máximo que a gente consegue é guerra de lama aqui. Como seguia? Seguia. Seguia. Uma pessoa, eu seguia ela. Dá uma mão, Natal. Folhas. A gente faz com bolinho de folha e tá aqui nos outros. Se bem que isso daí é um vídeo. Natal. Vídeo de Natal zoado dos regionaltas. Aguardem. Aguardem e lamentem. Gente, tem vídeo no YouTube. Ninguém tá vendo o vídeo nosso. Eu descobri isso que você vai falar. É um esterco. É uma fezes. É um negócio aí. Enfim. Coliforme, não vejo. O que vocês fariam se aqui na nossa região, nossa cidade, nosso país nevasse no Natal? Nossa, cara, eu seria feliz. Não, todo mundo. Assim. Não, quer dizer, pra alguns seria. Eu economizava energia. Não, mas tem uma coisa que. Tem com certeza. Ah, boa ideia. Eu ia fazer um anjinho de neve. Depois todo mundo faz anjinho de neve no filme, por que a gente não ia fazer? Eu já fiz anjinho de lama. Cara, de lama. Não, sabe, tá vendo como é que eu desespero da pessoa? Comprovado cientificamente, crianças que brincam com terra são mais inteligentes. Seriam mais saudáveis? Cientificamente. Inteligentes. Por quê? Inteligentes. Tipo. Não sei porquê, eles falaram lá nomes estranhos, eu não decorei. Dizem isso de videogame, mas. Vamos mudar de assunto do Natal. Vamos falar de Natal. Pois é, a gente tava falando que se nevasse, o que vocês fariam? Olha, eu ia passar frio. É, a de bola de neve. Também. E a primeira pedra dentro. Ai, cara, não. Nada. Isso ia acontecer muito aqui. Neve, dá aquela mijada na neve, junta aquele negocinho. Oh, coisa linda. Ei, pior que esse negócio de colocar pedra na bola de neve, sabe quem inventou? Hitler. Bacana. Não, Napoleão. Foi Napoleão que inventou isso. Pra tu ver, o criança é o capeta mesmo. Quer dizer que ele. É um capeta. Quer dizer que ele inventou bola de neve com pedra. Com pedra, foi ele. Então, se bem que só a bola de neve já deve doer que só. Com certeza, você já pegou uma pedra de gelo. É uma pedra de gelo. É uma pedra de gelo. Você compacta aquilo, vira gelo. São pedras de gelo picadas. É. Ou nem tanto. Dói muito. Se você amassar bem, vira só uma pedra. O negócio já é gelado. Ele vai dar na tua pele e vai sair. Vai pegar uma porrada. Como se fosse uma rocha, tipo uma pedra. Aqui já choveu granizo. Com certeza. Mas com granizo não dá pra brincar direito. Não, sabe o que é legal? Foi um colega meu contando uma história. Ele chegou na faculdade. Um colega meu. É. Vocês conhecem esse sistema? Não, faculdade, colega meu. É porque eu não posso mencionar nomes, cara. Não te acredito. Vocês leram o contrato de vocês, né? Enfim, vamos lá. A gente tava na faculdade. Ele chegou, isso dois dias depois que aconteceu, que ocorreu a chuva de granizo, a quinta quadrada, incrivelmente. Incrivelmente. A chuva é eu tô falando muito errado, desculpa. Incrivelmente. Incrivelmente muito. Incrivelmente. mente. Começou mentindo que foi um amigo. Pois é, ele chegou na faculdade, na sala de aula, com um rachado na cabeça, tipo... O cabelo dele aqui tava raspado. Nossa, velho. Aí todo mundo olhou já rindo e disse: cara, me diga que isso, o que aconteceu contigo? Já adivinharam, pô, caiu uma pedra de granizo na cabeça dele, né? Por acaso caiu uma pedra de granizo na tua cabeça? Não, pô. Eu tava jogando futebol e eu dei de cabeça na trave. Aí eu pensei, o cara tá jogando futebol. Ele disse que ele tá jogando futebol. E foi quando começou a chover as pedrinhas. Como uma pessoa pode jogar futebol chuva de granizo? Cara, é que nem você... Ah, filho, vai você... brincar na chuva... Não, é tipo você tá numa escola e pegar um raio em você. É. Ai, ai. Aí veio a situação, que história zoada, né? Pra você ver o nível de profissionalismo, o Sagat tá jogando xadrez. É. Com a máquina. Sagat jogando xadrez. Ei, Sagat jogando xadrez é novidade. Isso aí. É, geralmente as atividades deles em. Jogava contigo? Perdi. Vou falar. Enfim. Detalhe. Eu ganho do Sagat no xadrez, mas ele pode me dar uma bifa tranquilo na foto. Não importa quanto você ganha dele, ele ainda vai ser mais legal que você. É isso aí. Enfim. Cara, vocês falam de mentira, mas eu me lembrei do Natal. Sabe que Natal fica depois de junho, né? E junho é. Eu só acho dezembro. Acho que não. Acho que é uma coisa. Para aquela musiquinha pra decorar os meses? Janeiro, fevereiro, março, abril. Tá bom. Agosto, tá bom. Então, dezembro. Então, sabe que tem esses tempos assim de peteca pra criança, tempo de bolinha de gude. E aí, que no Natal, cara. Pelo menos tinha esse tempo. No Natal tava tendo tempo, antes do Natal, tava tendo tempo de papagaio, né? Com certeza. E Natal venta, né? Venta bastante. Aí um cara, foi conhecido meu, teve a brilhante ideia de soltar a pipa à noite com uma pipa fosforescente. Isso é legal. Isso foi demais, cara. Não, isso é legal. Isso é coisa criativa. É uma coisa legal de fazer no Natal. Por quê? Porque você fica acordado até mais tarde, então fica bem escuro. É legal fazer coisas fosforescentes, tipo... botar fogo em bombril e tal, ou quem nunca pegou? Quem nunca fez balão com folha de papel? Balão de balãozinho? Eu. São João. Não no Natal. A gente fazia isso, Sagatti. A gente fazia isso, né, Sagatti? Não no Natal. Não no Natal, com certeza. Ainda mais que é legal. Não, cara, é muito bacana tu ver aquele troço pegando fogo. Não é bacana. Ele nem passava direito do. Cara, é uma dica que eu dou para as crianças. Não aproveitem. Não, aproveitem para brincar. Não, isso é no Natal também. Porque Natal. Por que Natal? Porque você não tem aula, você tá de férias, você não tá com a sua família, principalmente, tá com aqueles primos que você não vê todo ano, cara. Sempre tem aquela tia que tá lá pra... Pode pedir dinheiro, pode pedir tudo. Ah, exatamente. E aí, lembrado? Tem aquela prima. Tem a prima. Prima do interior. Prima do interior. Prima do interior. Ou da capital. Será que eu não vejo logo? Da capital. Como assim? É mais fácil, cara. É, mas... Tá ali já. Não tem que procurar. Esse cara dos meus. Natal tocando uma musiquinha no fundo. Musiquinha. Muito bonitinho. Vai ser de Natal. Uma perguntinha básica. O que fala pra você na sua vida que tá chegando no Natal? Porque com os afazeres do dia e tal, a gente já vê até que se esquece das datas, mas o que você que é mais marcante pra você? Ah, tá chegando no Natal. Vou dizer uma coisa que me marcou no Natal. Foi. A sua mãe tendo uma sopa, ficou tudo marcado? Também. Nostradamus. Todo final do ano passa aquele coisa do Nostradamus na Band ou na SPT. É uma coisa que agora eu tava pensando. A mãe do Dark Roll devia sofrer, cara. Porque pra bater nessa criança é muito lugar pra bater. É. Tipo, até ela bater em tudo, ele já tinha aprontado de novo. Sabe, geralmente é ver a cidade enfeitada. Isso as pessoas legal. Enfeitando. Isso é bacana. Cidade. Isso já vai, tipo, criando aquele clima, já tá chegando Natal. Aí vem geralmente a prefeitura se carrega de limpar a cidade fica mais limpa, fica mais bonita, a avenida fica... Cara, aquela avenida, ela tem um potencial enorme, cara. É uma coisa que nunca mais fizeram. Quando arrumar ela fica muito bonita. Arrumar e enfeitar a cidade, pô, ia ser muito show, ó. Mas assim, chega no Natal, as pessoas enfeitam suas casas, arrumam tudo, tem gente que até a rua. Isso. Tem umas ruas aqui que vocês já repararam? Lá no Conjunto Porango, o pessoal acha que vai fazer isso, porque é um conjunto novo, tá limpinho, tem as pessoas lá, são amigas aí. Entendeu? Quem, pessoal aqui de Itacoatiara, da cidade, que tá escutando a gente, se você for passar lá na rua, lá perto daquela rua, lá perto do Internacional, lá, sim. E... Internacional, lá e vai. Então, Internacional e aquele colégio Grupo Sucesso, né? Tem aquela rua ali, o pessoal tá até concorrendo com um negócio aqui da prefeitura, se não me engano. Isso é uma tá muito bonito lá. Se chama grande. Tá muito legal. Não, mas aquela rua eu sempre vejo enfeitada. Se todo mundo fizesse daquele jeito. Em todas as ruas, seria muito difícil. Uma coisa que não é tão importante. Dinheiro ajuda nesse negócio de enfeitar, mas não é tão importante. Se você tiver uma força de vontade, você transforma as coisas em enfeites. Com certeza. A prova só de você dar uma limpada na sua rua, porque é obrigação da prefeitura. Não, pô, e aí? Vai limpar a sua rua, vai ficar bonito pra você. É pra você. A prova tá nas coisas artesanais. Isso. Entendeu? Nos objetos artesanais. Cara, eu acho muito legal quando botam uma promoção, um curso assim de fazer enfeites com objetos reciclados. Isso aí é legal. É, isso é muito legal. Bem, meu, o programa tá acabando. E aí, algum conselho pra galera? Vamos lá, conselho no final do programa. Tem que ser de Natal, tem que ser especial, vamos lá. Conselho do final do programa. Acho que eu já dei bastante conselhos. Usem o Natal pra ver sua família. Não comam cadáveres. Não comam cadáveres. Que não seja de São Conselho de frango. É, comam cadáveres só de animais que sejam comestíveis. É. Não bebam muito. Quer dizer, beber. Eu aconselho até não beber. Não, porque tem gente que bebe, mas beber muito. Cara, seja uma pessoa consciente. Você bebeu, você não tá apto a dirigir. É simples assim. Ah, eu garanto. Você não garante. O Natal tem que ser uma coisa divertida. E quando você extrapola, você vai acabar... deixa de ser divertido e acaba sendo chato com outras pessoas. Acaba o Natal pra todo mundo. Você já pensou, você fazer alguém morrer no Natal, vai ser uma lembrança da sua vida. Todo Natal vai ser triste pra você. E principalmente a pessoa que perdeu. É consciência. É consciência. Você quer isso no seu carro, na sua... É. No seu histórico. Sagat! Eu. O que você deseja de Natal para as pessoas? Feliz Natal. Isso foi inovador, acho que isso foi básico. Se fosse você, eu ia agora lá. Isso foi melhor do que qualquer coisa. Gente, registre essa fala para que as pessoas não comecem a te copiar. É. Realmente. Daqui a pouco todo mundo fala Feliz Natal um pro outro. Você é. E você é. Eu? Pois é, então vamos terminar o programa. Um corte de Natal. Um corte de Natal, é esse o desejo. Um corte de Natal. Um conto de Natal, né? É, vai ter um corte de Natal. Apresentado por UFC. Está terminando. Mas voltando para nossa parte dos anunciozinhos, né? É. Coisa importante para falar para vocês. Primeiro, a gente sabe onde a gente está agora, nesse momento? A gente está na sala de estudos do professor Bogdan, Sérgio Garcia. É uma sala de estudos para quem tem interesse em mudar de vida, em crescer na vida, em ser uma pessoa produtiva para seu mundo e para você mesmo. Quem quer estudar. Para quem quer estudar, seja um regional, aqui na sala de estudos. Não, seja regional, seja alguém na vida. De alguém na vida, com certeza. E aí você está aqui na rua Madreasa. Próximo batalhão, número 1272. Tá aqui, eu só estou esperando por você. Caraca, é grátis. Ela não se mexe. É. Se ela se mexer, é porque tu tá bêbado, tanto vinho. E se acidentalmente cair um raio em você e queimar o componente do seu notebook, você pode ir aqui do lado. Isso, vem aqui do lado na oficina, aí foi presente. Caso isso. E se você não tiver energia de um raio, aqui temos uma célula de energia solar aqui que mantém o ritmo de trabalho sem energia. Então... Agora, outra coisa importante pra falar. Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter, não. Twitter não tem. É porque eu acho que você... Twitter é muito... Não, difícil. O negócio é o seguinte, você manda vai... Manda mensagem pra gente, Facebook. Participe, gente, por favor. Você tem... Da participação com certeza. Não seja passivo, seja ativo. As melhores mensagens, faz engraçado, se você quiser mandar, a gente pode falar no programa ao vivo e mencionar você. Você tem o grupo dos regionautas, você pode postar qualquer coisa lá, falar, quer dizer, qualquer coisa entre aspas, né? Participe das nossas promoções. Por lá também você pode participar. Cara, você pensa, é só um brinde de rádio. Cara, os brindes regionais são demais. Eu queria ter um, eu não tenho. Visite nossa página do... Eu faço esse programa, cara. Visite a nossa página do Facebook, Universo Dark Horse. Participe do grupo do Facebook também, que é Regionautas. Isso mesmo. Tem nosso canal no YouTube, gente. Pô... Tem vídeos bacana lá, tem os vídeos dando. Um orgulho pra Tiaquatiara! Ou não. Mas, velho, tem algumas coisas legais lá. Exagerar, né? Não é orgulho. Você pode, você pode até achar engraçado pela nossa. Pela falta de graça. É. A minha é tão sem graça que é engraçado. Aí você também tem o WhatsApp. Isso, WhatsApp, o grupo do WhatsApp. WhatsApp também. Pelo número 9287-4265. Lembre-se da promoção do WhatsApp. Como é que é? Como é que é? A promoção do WhatsApp. 9287-4265. Você vai, adiciona no seu grupo do WhatsApp e você deixa a seguinte mensagem. Eu quero participar do grupo dos regionautas no WhatsApp. E pronto, já estará concorrendo a um prêmio especial de fim de ano. Vai. Tem mais uma promoção aí no grupo do WhatsApp também. A gente quer você falando aqui no nosso programa. Como isso? Você manda uma gravação com uma mensagem de chamada para os regionautas. Oi, regionautas, eu amo vocês! Alguma coisa mais assim. Seria legal. É isso. Seria legal. Ou uma apresentação do programa. A gente vai botar, a gente vai disponibilizar lá no, lá no WhatsApp. FC, não, FC, o menino tá esperando a pessoa, tá atrasado 2 meses. A gente vai disponibilizar pra você lá no grupo do WhatsApp um áudio com uma base, assim, pra você ter uma base Gabriel, que você vai ter que fazer. Você é lindo. Ah, isso eu sei. Você vai ter uma base de como você vai ter que fazer esse áudio, essa chamada pro regional. E vai ser muito legal porque você vai participar. A melhor pessoa vai participar do programa e. Vai ganhar um prêmio, ganhar um brinde, um super prêmio, um prêmio que é único. Único, cada prêmio aqui é único, porque a gente não faz padrão. Cada prêmio a gente vai lá, quebra a cabeça lá no Photoshop, lá no CorelDRAW e faz um prêmio especial pra você. Isso aqui é uma loucura aleatória. Que não, vocês já viram como é a nossa área de trabalho lá no grupo do WhatsApp, no Facebook, vocês viram como é. Já viu como é, entendeu? Já tiramos a foto, enfim. E não esqueçam do nosso blog. Blog. www.darkhorn.blogspot.com. Mais de 40 mil visitas. É isso aí, lá tem a. Eu acho que muita gente não sabe como é que se escreve o nosso Dark Horn, né? É. Isso é importante, mas quando eu fui procurar a primeira vez eu não achei. Por quê? Porque eu não escrevi direito. Escreva assim: D-A-R-K-E-H-O-L-Y. Isso aí. Tudo junto. Se você for procurar no Google também, é tudo junto. Com certeza. E lá também você já vai participar da nossa outra promoção. Exatamente, nós temos muitas promoções. Que é da rádio, você vai mandar. Você só não vai ganhar isso. Se você não quiser. Você tem a rádio online lá. Então, você pode usar o grupo do WhatsApp pra mandar a sua sugestão de música. E lá a gente vai colocar na rádio online pra você escutar. Ou não, se sua música for ruim. É, a gente tá. Depende da situação. Não, aqui não tem forró, não. Vamos fazer uma enquete? Ah. Você acha que o Dark Holly pegou um raio? Sim ou não? É lorota? É verdade? Vai lá no Facebook, no WhatsApp, comente. Sim, eu acho que o Dark Holly pegou um raio na fuça. Ou não, ele tá mentindo pra ser mais, tentar ser tão legal quanto o Sagat. Enfim, já é mais uma situação que a gente pode incluir um prêmio. Não é uma situação. Talvez. Faça um comentário interessante. É um evento da minha vida. Faça um comentário interessante sobre sua resposta, se for sim ou não. Comente. Se o comentário for muito legal, a gente pode colocar lá no mural do blog. Que é fixar lá por uma semana. É isso aí. Estamos em férias, mas lembra da época da escola. Responda sim ou não e por quê. Vocês meninas têm um prêmio secreto. Valendo 2 pontos. E qual é o prêmio secreto da Dark Holly? É o Dark Holly, o que vai ser? É isso aí, fiquem com Papai do Céu ou Papai Noel. Sei lá. É. Papai Noel não, ele é do mal. É. Ele nunca me deu nada, foi sempre uma mãe. Ele mentiu. Ele não mentiu, sua mãe mentiu pra você. E olha, na verdade eu nunca acreditei em Papai Noel. É, enfim. Sejam melhores pessoas, aproveitem essas datas que funcionam a gente pra ser melhor. Ou menos ruim. Festejam, se divirtam, mas com moderação. Modegação. Tchau, galera. E até ano que vem, que esse é o último podcast do ano. É isso aí, galera. Fui. Tchau.